dançado, bicho, mas não quer me namorar. Essa dança é muito simples, mexe os ombros sem parar. Acompanhe com os braços que o DJ vai agitar. Não me quer, todo mundo vai cantar.